Leite e Agatha. A top DJ Agatha. Dale, DJ Agatha. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho. Um abração toda a galera do sexo aqui na frente. Tô passando mal, tô passando mal. Alô, príncipe. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Meninas, vamos colocar no 12 DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Presença dele, o grande DJ Augusto, lá da Quarta Rua. Alô, DJ, feijão da DJ Agatha, é nóis. E essa peça ela tem o apoio de Bronze das Jainhas, Malagueta, Anne Boutique e o patrocínio total com o céu. Melhor assistência técnica de Coraci. Não peça outra chance, não. Não brinque com meu aqui pro Zarisco também aqui do meu ladinho. Mas não vou voltar. E eu disse não. E tem mais um sucesso assim, ó. Tem mais um assim. Bruno. Então segura o coração aí. Sâmia e Banda. Alô, Príncipe. Ele tá aqui na frente curtindo, tomando uma de boa, né, Príncipe? Equipe Sexo aqui. Então não dá, não dá. Quem sabe cantar bem alto, vai. Porque te amo. Eu quero ouvir vocês cantando, vai. Vou te e tá bonito. Te fazer feliz. Meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Que nem sei dizer o que eu sinto por você. Como é, como é? É como um vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. Olha, Clichê, tá gravando ao vivo aqui. No calor, eu quero esse CD. Você jura no carro da mamãe. E me pede pra ficar. E eu disse logo agora? Logo agora que eu quase esqueci. Meu grande amigo Galo Promoter. Ele que me fez convite pra estar aqui. Obrigado, Galo. Beijão. Sempre só. E eu disse não. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. A galera dos Caça Rock também. Eu juro que não. Não, de novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão. Prazer te rever, hein, menina? Eu que planejei contigo uma vida inteira. Que ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara. Sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. E eu dizia: eu dizia te amo, você dizia eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo te. E só as mulheres apaixonadas. Eu quero ouvir cantando bem alto, vai. E que parecia. Me falava. E ainda estou? Estou te amando, mente tão bem. Que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre. Mas é uma torre de papel. Mente tão bem. Era DJ Agatha que vocês queriam, é? de novo. O meu amor vou te dar. Chama. Vem amor, vem, vem aqui, vem me amar. E o que é que eu sou? Eu sou Geneca. Eu sou Geneca. Eu sou Geneca. E pra sempre eu vou ser. Titirari, tirari. Eu tô bolada. Titirari, tirari. Diz aí onde é, Potter, diz aí. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Te amo. Também estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. Você me conquistou. DJ Agatha. Jeito de dançar benzinho me deixa louco. Na hora de fazer amor eu fico doido. Então vem me amar, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Então vem me amar, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Gira, gira, tô limpando você na minha vida.

Jaque tá por aí. Alô, Jaque! Eu vou mudar de você, garota. Em Nova York. I like my life. You crazy for me. Essa sequência tem que ter coração forte mesmo.